Era um caminho quase sem pegadas, onde tantas madrugadas foi e serenaram. Era uma estrada, muitas curvas tortas, quantas passagens e portas ali se ocultaram. Era uma linha sem começo e fim, e as flores desse jardim meus avós plantaram. E era uma voz, um vento, um sussurro, relâmpago, trovão e murro nos que se lembraram. Uma palavra quase sem sentido, um tapa no pé do ouvido, todos escutaram. Um grito mudo perguntando aonde nossa lembrança se esconde, meus avós gritaram. E era uma dança, quase uma miragem, cada gesto uma imagem dos que se ocultaram. Um movimento, um traquejo forte, traçado, risco e recorte, se descortinaram. Uma semente no meio da poeira, chão da lavoura primeira, meus avós plantaram. Uma pancada, um ronco, um estralo, de outro pé e um cavalo, guerreiros brincaram. Quase uma queda, quase uma descida, uma seta arremetida e as mãos se apertaram. Era uma festa, chegada e partida, saudações e despedida, meus avós choraram. Onde estará aquele passo tonto e as armas para o confronto? Onde se ocultarão? E o lampejo da luz estupenda que atravessou a fenda e tantos enxergaram. Ah, se eu pudesse só por um segundo rever os portões do mundo que os avós criaram.